Passarela 2223, Sami Recife, 1288, Aterno 1260. Ouro 288, 1260, 2223. Bom dia. Tráfico Salvador, um bom dia ao trip 5595 para Ilhéus, na Golf 677, copia. 5595, autorizado Salvador Ilhéus via Golf 677, nível autorizado é 1940, realize o perfil da saída Coral, decolada 1-0, primeira curva à sua direita. Após a decolagem de curva à direita, acione o código 5472 e controle 1208. Ok, pode confirmar para o gol? Sami Recife 1251, alterno 13325. 1251, 13325, gol no 073, obrigado. 120.8. 5595 apenas corrigindo, autorizado o Golf 677, o restante conforme a rota do plano. E 677, restante conforme a rota do plano. A rota do plano que na saída está Coral mesmo, senhor. Sim, tinha que ter uma modificação de nível. Ilhéus não opera instrumento, seu plano é Yankee, vai cancelar e vai para o 065. Tem uma pequena alteração de nível na rota do plano. Aciente, então. 5595. Falou, Salvador, gol 1983, pronto, táxi 164, 3 horas e 55, Galeão. Autorizado o táxi até o ponto de espera, pressão na 0, vem Índia Alfa no ponto de espera, torre 1-8, decimal 612, que é legal no 021. Índia Alfa no 021, lá 18612, um bom dia. É Puca Aracaju, Puca Transição Alfa Romeo Uniforme, 6140, aguarde copo. 595, cotejamento correto, chame pronto, na remota do pátio 1. Aqui é com Juliette, mantém a escuta, número 2 para a cópia. 5595, copia o solo? Copiei, 5595. Excelente. Pronto, cópia. 4.000 pés, o ajuste 1021. 1021, 4.000 pés, 42071. Perfil da saída PUCA, transição Alfa Romeo Uniforme. Decolada 1-0, primeira curva à esquerda, aciona o código 5475 e o controle 1208. Pista 1-0, confirma o vento. Uma centena com 7. 5-7, obrigado. 9-3. Cinco, quatro, sete, cinco, eu transpondo. Bem, no 4-0. Chame pronto no 02 do bate 1, 6140. Aqui é com Juliette. Autorizado Salvador, Sierra November, Zulu, Whisky, rota direta, via corredor Axé, decolada 1-7, primeira curva à sua direita, restrito inicialmente a 1.000 pés, o restante da subida em coordenação com o controle Salvador, aciona o código 5446 e o controle em 1208. Cotejamento correto, chame pronto, confirmando apenas o pátio, o Mike é com Juliette. seria a autonomia? 5 horas, Angra da Barca. Para acionamento de táxi, torre 198, decimal 62, o Mike Eco Juliette. Siga. Livre, chame de táxi. Uno 93, Decolo 27, chamo em controle no 208, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Boa na nave 83. Outro Salvador, bom 260, confirmação Índia, passou 90 para o 950, bom dia. Bom dia, Gona 260, sem identificação, chegada é a Mari, desce até o 050, da presente autorizada por TAP para o Gona 260. Identificação, chegada a Mari. Desce para o 050, da presente para o GITAP, gol 260. Tolis Salvador, bom dia, gol no 983, da Euleta Bridge. Bom dia, gol no 983, contato radar, tudo para o 360, saída da El. 360, sem restrições, gol no 983. Após 2000, autorizado Leda. Satélite Papá, chame na Papá para o cruzamento da pista 1735. 983, após Leda Bridge. Gente, da presente Leda, gol na 983. O 4207, 2000 pés, ajuste 1021, está livre LS, reporte estabilizado. Autorizado LS, reportar estabilizado no 021, 2000 pés agora. 4207, 2000. Bom dia, tá 3198, identifique, chegada Mari, desce até o 0620. 060, 3198. Juliette, chama na bata. Na intenção da bata, por favor. Meia 140, autorizado o acionamento. Pushback em coordenação com a equipe de sol, chamo para o táxi. Aguarda número 2 no setor. Controle o voo na 983. Prossiga. Isso foi a Bridge, o gol no 983. Mantenha a Leda, o gol no 983. Sente, mantendo, 983. DLS já avisou com o campo, o 4207 da Azul. Azul 4207, complete final com a torre agora, 118.6, tem um pouso. Obrigado, senhora. Até na sua saída, 18.6, 4207 da Azul. Em Salvador, muito bom dia. 4206, 4207 da Azul, transfere. Reporte no externo, baixada travada, 4207, vento 110 graus, 7 nós. Vai reportar, 4207 da Azul. Juliette Bravo Delta, autorizado táxi até o pátio 3, via pátio 1, até a tua aeronave no setor. Pouso autorizado, cabeceira 10, vento 120 graus, meia dúzia. Livre pouso, pistão a zero, 4207 azul. Ali mantém Mike aqui, Juliette. É com Juliette, ali mantém cabeceira no 7. Travou agora o 4207 azul. 4207, livre pouso. Vento no 20 com meia dúzia. Livre pouso, pistão no 0, 4207 azul. Número 983, Recife, 251, 3325, bom voo. 251, 3325, bom dia, voo no 983. Voo no 260, 2000 pés, ajuste 1021, está livre, LS, reporte estabilizado. 2000 com 1021, chama estabilizado, LS, X-Ray, voo 260. Aguarde, aguarde. Para o táxi, o Xané 6140 com 46 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Natal. Poderia confirmar o POB alternativo? 4646 a bordo, alternando Natal. Autorizado o táxi via Índia e Alfa no Plano Supera Torre 118 decimal 612, o QNH 0021, o 6140. Índia Alfa 186 no Plano Supera. Jet Bravo Delta, um minuto. Guarde pra cópia. 050-3198. Minuto cópia. 130 graus, 79. 4207, solo 36, direito no 219. Direita 219, azul 4207. Seguinte, um minuto. Prepara a saída coral. Corrigindo, prepara a saída Conde. Conde, Juliette Bravo Delta. Lima, na Lima, mantém posição e chame Sol 1219. O 1397 chamou o solo? Vale até a volta. Chama 6140, pronto. 6140, autorizado alinhar e colar cabeceira 10. Entra no 40 graus 89. Esse ano o táxi alinhar vai ser decolado e chama 6140. Azul 4207. Você, eu sou já de equipamento, tá? 5/5? 5/5. Azul 4207. Azul 5/5, azul 4207. Juliette, segue o Zulu, prossiga. Juliette, portão 01. Vai ver direto, portão 1, azul 4207. Juliette Bravo Delta, pronto, copy. Juliette Bravo Delta autorizado Salvador, Aracaju, via Golf 677, nível 090. Realiza o perfil da saída Conde, decolada da pista 10, primeira curva à sua esquerda. Aciona o código 0172 e controle 1208. Zona 98, desça para 3.000 pés, ajuste a 0221. 3.000, 3.1, 3.198. Juliette Bravo Delta aguarda para acionamento. Será o número 2 no táxi. Mono 260, Torre, 186. 186, bom dia, com 260. 3098, desça para 2.000 pés, ajuste, permanece 1.021, está livre LS, reporte estabilizado. Portaria estabilizada, 3098. Michael com Juliette, confirma a Proideal. A Proideal, senhora, é 247. 260, continua a aproximação, reporte símbolo, abaixado e travado. Também símbolo, abaixado e travado, com 260. Direto. Cruzamento, prossegue ataque Quebec Mike Lima. Na Lima vai chamar o solo 1219. Solo, chame para o táxi. Chame controle 1208, bom voo. Controle, chame 6140, transfere. Salvador, Xanair 6140. Contato radar, suba para o 350, sai da PUCA, o Xanair 6140. 350 na PUCA, 6140. Barra meu papá Fox Novembro, prossiga. Controle, SNM 140, devido à forma faz a radial para POCA. Estou usando o Jalmo da presente aqui. Sente falta autorizada para o Jalmo, para o SNM 6140, devido à formação. Graças, 6140. 60. Prepara a Arbor, direto Vitória da Conquista, Lima Kilo Zulu. Juliette, livre atenção 045. Equipamento de rádio? Há uma forte microfonia no seu equipamento. Sente, copiado. Tudo bem? Tá no máximo agora. Ah, tá ok, então, obrigado. Ah, vou pedir pra entrar e dar uma verificada, mas qualquer forma, obrigada. O 260 livre pouso. Realizando o perfil da saída Puca, transição Jamo, correção Puca, posição Jamo após DCT Aracaju. Puca, Jamo, direto Aracaju. Aciona o código 5465 e o controle em 1208. Para 118.6, bom pouso. Obrigado, você. Buenas, está 3198, estabilizado LS, baixar, travado, sente como número 2. Buenas, está, reposte no externo. Parei. Estamos Zulu, mantém a posição por gentileza, 1 minuto. Autorizado táxi até o ponto de espera pistão no 0, vem de alfa no ponto de espera torre 1 no 8, decimal 62, que é legal no 021. Papá Romeu, Papá Fox, não vai poder cotejar novamente o transponder? Cotejamento correto, chame pronto no pátio 3, Papá Fox, November. Escrotel, que não vai soltar a cabeceira no 7 e depois retorna? Está autorizado, chame para o retorno. Gol 260, sala 44, direito no 219. Desvio já passar para o ando, destino. Salvador, bom dia, gol no 260. No 260, o táxi via Alfa é a porta antes da Juliette. Via Alfa antes da Juliette, no 260. Desado, cabeceira 10, vento no 20 graus, 89. Desado, pouso, pista no 0, tá 3198. 1397, bom dia, mantenha a posição. Quilo Zulu, autorizado Salvador Vitória da Conquista, rota direta, nível 1900, realiza o perfil da saída Arbor, após direto Vitória da Conquista, decola da pistão na zero, curva à direita, aciona o código 5515 e o controle em 1208. Lima Kilo Zulu. O Lima Kilo X-ray na escuta do solo. O senhor poderia confirmar intenções do seu voo? O senhor vai decolar de Salvador, vai fazer procedimento de instrumento e vai retornar para Salvador? Flock. Juliette, 7, Bravo Delta. Aguarde para acionamento. Três, nove, sete, ali, mantém. É que é com o Juliette, por umas quantas milhas irá manter essa proa? Paciente, o Mike é com o Juliette, reporte visual para a pouso. É, para Chaner 6140, chame Recife 1285, alternado 12545. Recife de alternado 1245, a primária seria? 12685. 1285, obrigado. Livrou na eco. Ciente da passagem ao Boeing 737-800 da Gol, ingressa à sua retaguarda. Táxi via Alfa, reportante da Juliette. Ok, ele já passou, já vamos seguir via Alfa, reportante da Juliette. 3198. Juliette Bravo Delta, autorizado o acionamento, chame pro táxi. O Lima Kilo X-Ray pronto, cópia. Do voo local Salvador, Salvador, rota direta. Nível 050, ele despediu da saída Conde e após retorna Salvador. Decola da pista 1-0, primeira curva à sua esquerda e controle em 1208, o transponder em 5507. Bom dia, até o quilo. O Lima Kilo X-Ray está no pátio da bata. Ciente, a autorização permanece, porém decola da 1-7 com curva à esquerda. O Lima Kilo X-Ray já tem a informação de PLB e autonomia? Estacionamento e táxi torre 1-8, decimal 6-12. Bom, 397, decola 50, chame controle 1208, bom voo. 208, obrigado, bom dia. 397. Aguarda para iniciar o táxi, Juliette Bravo Delta. 1260, ingresso a Juliette, portão 08. Juliette, portão 08, bom dia. TAM 3198, segue a aeronave da Gol, seu portão 02, ingressa Juliette 02. Juliette 02, 3198. Lima Kilo Zulu, prossiga. Autorizado o acionamento, aguarda para início de táxi, Lima Kilo Zulu. 4. Juliette Bravo Delta, autorizado o táxi até a entrada do Pátio Uno, aguardando aeronaves passando pela Juliette após a aeronave da